Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje franquia Godzilla, hoje eu tô aqui com o Ivaldo. E ele voltou mais forte do que nunca. Essa era a vinheta da SBT. Hoje eu tô aqui com o Everton. Hoje será sobre o Rei dos Monstros. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Bem, começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos fazer um programa especial, muito mais especial para um dos integrantes desse podcast que adora esse tema. Hoje vamos fazer franquia Godzilla, vamos falar todos os anos dessa grande franquia nos cinemas, né? Pegando agora o ano de 2019, né? O Godzilla, a franquia Godzilla está fazendo 65 anos do lançamento do primeiro filme. A gente acabou de ter também o lançamento de mais um filme americano desse novo universo em que o Godzilla está introduzido. Então a gente achou oportuno e uma grande homenagem a gravar sobre a franquia Godzilla e todos os seus filmes e todas as suas características e toda a emoção que o Ivaldo vai passar nesse podcast. Já tô chorando aqui já. Porque quem acompanha o Nerd Patriarca sabe que o Ivaldo é um grande fã de Godzilla. Bem, a gente vai passar aqui nesse podcast sobre todas as eras, tentar falar... Não vamos falar, obviamente, de todos os filmes, porque são muitos filmes, não vamos detalhar a história de todos os filmes, mas vamos comentar os principais monstros, os principais filmes, as principais características que fizeram dessa franquia do Godzilla uma franquia tão famosa, né, tão grande, não só no Japão, como no mundo inteiro, e que tem tantos fãs, né? Fazendo a pesquisa para esse podcast, a gente percebe que tem muita gente que gosta de Godzilla, tem vários artigos, textos, livros, várias coisas escritas sobre o Rei dos Monstros. Exatamente. Para isso a gente fez o quê? A gente montou uma mais ou menos uma linha cronológica dos filmes, dos principais filmes, ou principais acontecimentos pelo menos, e a gente vai trazer para vocês seguindo essa cronologia que a gente montou. Não é uma cronologia exata, não seguem por ela, mas é a cronologia do Nerd Patriarca e vocês vão gostar bastante. É quase oficial, né? Só pra gente ter um termo geral de como é dividida a franquia, né? A franquia de filmes e todas as outras coisas que aconteceram, a gente pode dividir ela em três grandes eras, certo? Certo. A era Showa, a era Heisei e a era Millennium, e colocando agora mais recentemente talvez uma nova era, mas não é classificada oficialmente, né, mas novos filmes aqui que saíram a partir de 2016 com o Shin Godzilla, com o novo universo de monstros da Warner Bros, e também com os filmes da Netflix. Mas a gente vai começar lá da era Showa, lá do lançamento do clássico do cinema mundial de 1954, Godzilla, ou Gojira, né, como é o título original e a gente tá mais acostumado a ouvir em todos os filmes. E antes da gente comentar da era Showa em si, que é a era como um todo, né, todos os seus filmes, a maior era com mais filmes, vamos falar um pouquinho mais desse clássico do cinema que é Godzilla de 1954. Filme esse que foi dirigido, escrito, produzido, enfim, tem muito do Ishiro Honda, que é um dos, talvez seja o pai do Godzilla, né, o cara do Godzilla. Dirigiu não só esse clássico, como outros muitos filmes aqui da franquia. E o filme foi lançado em 3 de novembro de 1954, então a gente tá ali próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, das bombas do Japão, né, de Hiroshima e Nagasaki. A gente também tá em 1952, foi o fim da ocupação americana em território japonês, então a gente tá ainda lidando com fatos pós-guerra, do Japão pós-guerra, né, isso é totalmente refletido no filme. Mas vamos comentar um pouco sobre esse filme. Quando vocês assistiram pela primeira vez esse filme? Vocês assistiram por esse podcast, ou vocês já tinham um contato antigo com esse clássico de 54, ou às vezes assistiu primeiro o americano, né, a versão americana que saiu, né, que é refilmada com o Raymond Burr, que é o ator que é o protagonista, com cenas inclusas no filme original japonês. É um filme bem diferente desse clássico japonês, o japonês é muito melhor. Não, eu nunca tinha assisti pro podcast agora, né, cara, se você se posiciona na mentalidade da época, cara, ele é um filme muito bom. Porque ele traz alguns aspectos, assim, referente ao medo do... Principalmente dos japoneses, né? Que foram os que sofreram com um ataque nuclear, né, cara? Então, eles reflete muito um pensamento antinuclear que tinha na época, né? É, influenciado não só pelas bombas que caíram sobre o Japão, mas também pelo... Tem um caso que eles falam lá de um barco pesqueiro chamado Lucky Dragon número 5, né? Que os Estados Unidos estavam fazendo um teste com a bomba de hidrogênio, né? E, cara, pegou... Esse barco, ele não tinha voltado ainda do mar, né? Então, ele trouxe radiação também pro Japão e acabou ocasionando alguns problemas lá. Então, isso também foi um fato. Tanto que no começo do filme tem os caras lá no barco, lá. Tem os pescadores, você ia ver os pescadores. Porque reflete muito isso. Um pensamento antinuclear que tava no Japão, né? Porque eles tinham sofrido muito com isso, né? Total. E esse evento que você comentou, ele aconteceu em 1º de março de 54, né? Então foi no mesmo ano de lançamento do filme, né? E esse foi um dos problemas assim, vamos dizer que de críticas que o filme até recebeu no Japão no seu lançamento, que é tentar lucrar ou ganhar alguma coisa em meio ao medo, à tristeza que o povo japonês estava sentindo naquele momento, né? O legal disso que o Everton mencionou é que tem momentos em que... Principalmente lá naquele vilarejo, naquela ilha ali, naquele local que eles estão. Após a passagem do Godzilla, eles vão verificar onde estaria as pegadas dele. Aí tudo que tá próximo, os caras falam, meu, fica longe, é radioativo. Tem perigo de radiação. Nosso contador Geiger apontou não sei quanto aqui, naquela área onde ele passou. Então, não só o Godzilla é mostrado como um monstro, né, uma criatura gigantesca, algo desconhecido, como ele representa, como o Everton mencionou, um perigo radioativo. Ele é como se fosse uma bomba radioativa ambulante. Tanto que uma coisa que tem nesse filme que eu achei muito foda é que tem muitos momentos que ele não aparece diretamente, mas ele tá ali na região e você só escuta os barulhos dele andando. E além de ser uns barulhos fodas, de tipo daquela pisada, você sente o peso naquele barulho, dá uma sensação de como se fossem bombas explodindo. É um negócio muito foda que culmina no medo daquela população, além do medo do desconhecido, o medo da radiação também, desse perigo pós-guerra. É muito foda como eles conseguem montar essas coisas. O filme é todo montado pra isso, né? Pra representar o Godzilla como o medo das bombas atômicas, ou o medo da guerra, ou o medo que aquela população está enfrentando, né? E de não saber exatamente, sabe que ela vai aparecer em algum momento, mas não sabe quando, e sabe que a destruição vai ser imensa. E o filme retrata muito bem isso, tanto pela sua história contada, né? E pelo tom que ele leva, né? A fotografia dele é muito bonita até hoje. O filme é preto e branco, e toda a atmosfera que é criada no filme, tantas cenas de hospital, de hospital das pessoas que sofreram os ataques do Godzilla, das cidades destruídas, e tudo isso aumenta, né, pra você ter medo daquele monstro e você se colocar no lugar daquelas pessoas que estão enfrentando aquela ameaça, né? Exatamente. Diferente do Everton, eu conheci o Godzilla de 1954 a partir do primeiro contato que eu tive com os DVDs da franquia da Era Heisei. Porque, né, enquanto moleque, eu só assistia Godzilla quando passava no SBT. E eu posso estar errado, mas Godzilla no SBT acho que só tinha versus Battery, versus Mothra e versus King Ghidorah. Eu não sei se Biollante chegou a passar, mas acho que deve ter passado, que tem a versão dublada. E as versões americanas, né? Eu acho que as versões americanas passavam, né? Exatamente. Então, assim, o nosso nicho de Godzilla é isso. Então, quando eu comecei a ter conhecimento, quando eu comecei a ter contato com os outros DVDs da franquia, que eu vi que, por sinal, era gigantesca, então eu peguei a Heisei, que era o que eu conhecia, e fui acompanhando até o fim. Onde a gente tem o término com Godzilla vs. Destroyer, onde menciona muito do Godzilla 1954. E aí me trouxe o interesse. Pô, tô mencionando tanto, agora eu quero assistir pra saber a origem de tudo isso aqui. Aí eu fui atrás pra assistir o filme, o que foi uma grata surpresa. Por sinal, talvez esse filme ele fique marcado não só no cinema, mas também quando você quer conhecer a história, né, e saber como é o recorte histórico de um período, ou então no período japonês pós-guerra, imediatamente após a guerra. O filme do Godzilla é sempre um lembrete histórico muito forte disso, sempre aparece quando você quer entender um pouquinho mais de como foram as consequências, principalmente ali no Japão. Lembrando, assim, em termos de produção, né, o Godzilla, esse filme de 54, foi o filme mais caro japonês da época do cinema japonês. Ele foi feito mais ou menos com $1 milhão, que era 10 vezes o a produção média de um filme da Torre Studios. Então a Torre Studios investiu de fato nesse filme. E o Ishiro Honda, que é um diretor, ele era também um cara que foi pra guerra. Ele foi preso, ficou na China preso por um tempo, e quando voltou, ele voltou a dirigir, né? Voltou a atuar no cinema. Aqui a gente tem uns nomes importantes, assim, eu acho que um cara muito importante pra gente entender o filme do Godzilla, além da história, em termos de do que vai seguir, né, na sua produção, na era Showa, e posteriormente o que ele inventou. Não só, acho que não só na era Showa, mas toda a produção. Não, toda a produção de Kaiju que teve no Japão depois de entretenimento mesmo, né, cara? E o cara que eu vou falar é o Eiji Tsuburaya, né? Que é um cara que a gente já comentou, né? Logo no começo do Nerd Patriarca, a gente fez o podcast em duas partes sobre Tokusatsu, né? Que a gente falou tanto dos Kaijus, que é um termo criado e começou aqui com Godzilla. Não é o primeiro. Lembrando que não é o primeiro filme de monstros, né? Da história do cinema. Existiam outros filmes de monstros. Outros filmes de monstros em stop motion, quer dizer, acho que todos, né? Godzilla é o primeiro filme de monstros que é criado de uma forma diferente, com a fantasia, com a criação das maquetes. O Godzilla é muito inspirado num filme de 53, de um diretor chamado Eugène Laurier, que chama The Beast From... 20 mil em inglês, como é que é? 20,000 Phantoms. Muito bem, Everton, muito obrigado. Então esse filme é uma grande inspiração. E o Eiji Tsuburaya é o cara que veio pra criar os efeitos especiais do filme Godzilla e criar essa nova forma de arte no cinema, né, que ficou marcada não só no cinema japonês, como de entretenimento em geral. Aí você vê muito do filme original de 1954, serviu tanto de base para muitas outras obras dentro desse nicho de filmes de kaiju, né, de monstros gigantes, como para a própria franquia Godzilla. Trilha sonora, efeitos, o rugido do Godzilla, a aparência, forma de agir, movimentação, jogo de câmera, tudo é levado até os últimos filmes que você quiser procurar da franquia, tem muito que se baseou aqui. Sem contar com a própria história, que por mais que esse Godzilla ele tenha início, meio e fim, o de 1954, tanto que ele morre no final, todas as outras eras, ou até mesmo a continuação que teve na era Showa, mencionam o clássico, mencionam 1954, você tem ele na era Heisei, menções a ele, você tem na era Millennium, menções a ele. Então assim, é de fato um filme que é um marco não só pra era Showa, como pras outras eras também, pra tudo dentro da franquia você tem menções a 1954. Eu acho um cara importante também pra gente comentar é o próprio ator, né, que faz o Godzilla, né, porque a gente esquece, hoje em dia os atores fazem os personagens, mas é por captura de movimentos, é uma nova tecnologia. Antigamente o cara, introduzido pelo Tsuburaya, foi o ator vestindo a fantasia, né? E o ator que vive o Godzilla é um japonês chamado Haru Nakajima, que ele era um dublê, né? Ele trabalhou muito na série Ultraman, e é o cara que viveu o Godzilla e foi o Godzilla por muito tempo. Se não me engano, ele fez vários filmes. Eu não tenho a lista exatamente dos filmes, mas eu sei que ele fez vários. Como o Godzilla, ele criou todo o aspecto do Godzilla, né? Naquele filme, de forma de movimentar, ele estudou muito pra fazer o personagem. Outro nome importante que eu acho que a gente também tem que comentar, dessas pessoas que criaram Godzilla, é a trilha sonora, que a gente já comentou em outros podcasts, que o Godzilla tem uma trilha sonora muito marcante, que vai ser levada para todos os seus filmes da franquia. Eu acho que todos tocam a música, ou eu estou muito enganado, mas até os filmes americanos tocam, né, a música, trilha do Godzilla, do monstro, que foi criada pelo Akira Ifukube, e é uma trilha muito marcante, encaixa muito bem, né? Primeiro pelo tom do filme, né? E depois você não consegue dissociar mais o personagem da trilha. Exatamente. É uma composição realmente que deu cara, que deu alma pro personagem, né? A fato dela acompanhar as aparições dele ficou muito marcado. E não tem como você ligar ela a outra coisa. É incrível. Tocou em qualquer lugar, só falando, Godzilla tá chegando. Exatamente. E histórias de bastidores, né? Pro Akira não foi tão fácil compor a trilha sonora, porque o Tsuburaya não queria dar acesso a ele, ver os monstros, no caso o primeiro filme só tem um monstro, né, ver um monstro, ver os cenários de destruição, ele foi meio chato, né, não queria deixar ele ver, porque era meio que um segredo, né, a forma que ele estava trabalhando e criando aquele cenário, e o diretor também não ajudou muito, né, então demorou um pouquinho pra ele pensar em como ele ia fazer aquela trilha sonora, e ele começou a fazer sem ter muito acesso de como realmente ia ser o filme, né, o tom do filme, né, a história ele já tinha uma boa noção, que era uma história história de monstro gigante, né? Mas a gente acaba vendo que o filme é muito mais que isso, e ele acabou criando uma trilha sonora que combinou perfeitamente, né, com tudo que a gente encontra durante o filme. E o clássico de 54 é uma coisa, eu acho que muito importante também, que quando você... Primeiro, pensando em termos de franquia, o Ishiro Honda nunca teve esse pensamento de criar uma franquia, né? Isso aconteceu mais por que talvez a Toho viu um produto muito bom ali pra você continuar, né? Mas porque a gente vê fez, que... Porque fez sucesso também, né? Sim, também. O sucesso, e em termos de dinheiro mesmo, e de potencial pra criar alguma coisa, foi grande, né? E eles viram uma forma de continuar, né? O Ishiro Honda não tinha essa intenção quando fez o primeiro filme. E que você vê claramente que o filme é bem fechado, né? Numa história só, ele conta a sua história. Mas mesmo assim, ele é referenciado, e eu acho que isso é mais importante dentro da franquia do Godzilla, é referenciar a obra clássica. Eles referenciam toda hora a importância desse filme pra tudo que eles construíram posteriormente e até hoje constrói. Mesmo que não sejam uns filmes totalmente ligados, né? Em sua franquia como um todo, toda hora eles são referenciados, né, pelos outros filmes das outras eras. Você pode levar em consideração, por exemplo, na própria era Showa, você tem já um filme subsequente desse, O Retorno de Godzilla, onde eles mencionam o ataque do Godzilla Tóquio de 1954, na era Heisei versus Destroyer. Você tem toda a ligação, tanto com o elenco quanto com a história, os personagens em si, né, eles estão ali também. No Retorno de Godzilla, que é o primeiro ali da era, vamos dizer assim, Showa Heisei, né? Você também tem fotos do ataque de 1954, ou seja, muitos pontos das outras eras é mencionado com uma certa importância grande, tipo, um evento que realmente mudou muito, não só o Japão como o mundo. Você tem na era Millennium também dois filmes que sequenciam a história do clássico, mencionam muitas coisas, então de fato um divisor de águas muito importante pra franquia, sem contar com a quantidade de versões alteradas do que aconteceu em 54 que tem um sim, monte. Sim, tem um. A gente percebe que a própria história de origem do Godzilla, ela varia muito de era pra era, né? Ou até de filme pra filme. Nesse filme, ele é mais uma criatura que estava adormecida e foi acordada, perturbada pelas bombas, né? Pelo menos é isso que eu lembro. Sim, pelas bombas, eles falam isso mesmo. A criatura que já existia foi despertada e modificada pela ação das bombas atômicas, não só das que caíram no Japão, mas dos testes também que eram feitos. O que fortalece mais ainda a ideia do que é o Godzilla, né? Como esse medo das bombas personificado nesse monstro gigante. Começar a falar um pouquinho da era Showa, dos restante dos filmes que compõem, que é a era maior, que tem mais filmes, né, do Godzilla, que durou mais tempo, e começa aqui em 1954 com esse filme, mas que é uma era totalmente diferente de um filme para outro. Ela vai levar um tom totalmente diferente desse de 54. O de 54, Godzilla é o vilão da história, obviamente, ele é o medo, ele é a escuridão meio contra a humanidade, e posteriormente não é bem isso que acontece na era Showa, né, os filmes mudam muito, né. Então, referente a isso que você falou, de fato muda muito, principalmente esse ponto que você levantou, que é o antagonismo do Godzilla, né? Que ele é levado até mais ou menos 1961. Você tem o clássico 1954, o retorno de 1955 e a batalha contra a Mothra de 1961, onde você tem de fato o Godzilla como antagonista. A partir de 1964, que é no filme O Monstro Tricéfalo, né? Que é o primeiro filme da aparição do King Ghidorah, você já tem uma roupagem nova, onde ele já se torna um herói, que começa a proteger o planeta e começa a arranjar aliados, né? Um monte de monstros começa a lutar junto com ele. Então é uma mudança bem radical do que você tinha no início da franquia. A gente tem algumas mudanças importantes. Primeiro, o Godzilla é o, como a gente comentou, né, que é um filme que se fecha muito sozinho, o clássico de 54, e depois a gente vai ter a introdução de outros, muitos monstros da franquia, né? Monstros que já existiam, que tem suas franquias próprias, né, no, na Toho e no cinema, sim, japonês, mas que são introduzidos aqui para ser antagonistas ou aliados, enfim, para criar novas histórias para franquia do Godzilla. Mas eu acho que vale a pena a gente listar todos os filmes, né? Porque é muito filme, mas só listar pra gente saber quais filmes existem. 54 a gente tem Godzilla, 55 tem o Godzilla Ataca Novamente. Eu vou falar os títulos em português, né? Acho que é melhor. O meu japonês, não que ele seja ruim, mas hoje eu não tô afim de gastar ele, tá? Vou economizar. Em 62 a gente tem King Kong vs Godzilla, 64 a gente tem Godzilla contra a Ilha Sagrada, em 64 também a gente tem Ghidorah, o Monstro Tricéfalo, 65 a Guerra dos Monstros, 66, Ibirá, Terror dos Abismos, 67, O Filho de Godzilla, sim, existe esse filme, em 68, Despertar dos Monstros, 69, A Vingança de Godzilla, 71, Godzilla vs. Ghidorah, 72, Godzilla vs. Gigan ou Gigan, Ivaldo? É, Gigan ou Gigan, pode ser Gigan. Muito bem. 73, gente, Godzilla vs. Megalon, em 74, Godzilla vs. Mechagodzilla, em 75, O Terror do Mechagodzilla, que é o filme que fecha a era Showa, certo? Não, tem o Retorno de Godzilla que... Mas esse é meio polêmico, né? Eu achei listas que eles colocam na era Showa como último, uh-huh, e eu vi que eles colocam na era Heisei como abertura. É que ele foi criado na era Showa, só que ele abriu a era Heisei. Porque ele só foi lançado em 84. Uh-huh. Ele é o transitório, né, dessas duas eras. Ah, e retificando, você tá certo, o filme que ele enfrenta Mothra é de 1964. Então, nessa primeira fase, né, talvez seja a fase que aparecem mais monstros, né, do Godzilla, que enfrentam o Godzilla de alguma forma, e a gente tem muitos dos monstros clássicos que vão aparecer durante toda a franquia. A gente, o primeiro filme colorido da franquia foi King Kong vs Godzilla, né, que pegaram o monstro gigante americano, né, pra colocar contra o monstro gigante japonês, né, que tava fazendo muito sucesso, e é o primeiro filme colorido da franquia, que foi um sucesso de bilheteria na época, e ganhou até uma versão americana. Outros monstros muito importantes que aparecem nessa fase, que vão ser pra frente, né, eu vou falar os principais, porque tem muitos, né, a gente tem o Ghidorah, King Ghidorah, Mothra, Rodan, que são, vamos dizer que são os principais? Sim. Que aparecem mais pra frente, que vão ser monstros principais, né, os outros tem muitos monstros queridos pelos fãs que não tem tanta visibilidade mais pra frente. Já que é uma era que tem muitos filmes, né? 17 filmes, pelas minhas contas aqui. Quais são os principais? Quais vocês assistiram? Quais vocês gostam? Ah, é... Acho que um dos mais clássicos é Godzilla vs. Mothra, né? Ou Godzilla vs. a Ilha. Como é que foi na dublagem? Godzilla vs. Ilha. Contra a Ilha Sagrada. Contra a Ilha Sagrada, que é... O Mothra vs. Godzilla, né, que é o título exatamente, é muito mais legal. Que é um dos primeiros filmes... Na verdade, é o segundo filme, se não me engano, que ele confronta um monstro de uma franquia diferente. Que a Mothra, ela teve seu primeiro filme em 1961 à parte, também da Toho, mas teve um filme à parte, assim como o Rodan também. E foi um primeiro confronto, assim, vamos dizer, de melhor qualidade, né? Porque Godzilla vs. King Kong, independente do que a gente pode ver por aí... É um filme bem, bem mal menos, né? Não foi lá essas coisas. Não, né? Ele fica mais marcado pela batalha dos dois, né? Ou então pelo aparecimento, de fato, dos dois personagens do que pelo filme em si. Mas o Mothra é um dos personagens mais queridos da franquia Godzilla, né? Acho que talvez seja o fofinho, bonitinho, todo mundo gosta dele. E tem filmes muito bons, realmente, né? Mais pra frente também. Mas eu acho que talvez seja um monstro mais querido, assim, vamos dizer? Sim. Meio unanimidade, todo mundo exatamente gosta. Exatamente. Uhum. Tanto que a própria Toho usa muito dessa personagem pra trazer mais bilheteria aos filmes, pra trazer mais din-din pro bolso. Porque eles sabem que é um kaiju, é um monstro que ganha muito o coração das pessoas, principalmente das mulheres. Então eles gostam de colocar bastante ele em filmes pra poder chamar a atenção de um público-alvo maior. Posteriormente, esse filme, até no mesmo ano, né, a gente tem um filme que eu gosto dessa era, que é o Ghidorah, o Monstro Tricéfalo, que é a primeira aparição do King Ghidorah, que talvez seja o principal antagonista, será que a gente, sim, pode dizer assim, do, sim, Godzilla? Sim. Pelo menos é o mais fluente de toda a franquia, né? É, eles sempre usam o Ghidorah como... Se eles precisam trazer um grande vilão, assim, eles botam o Ghidorah, né? E ele é um filme interessante, né? Porque ele reúne os outros monstros, né? A gente tem o Mothra, tem o Rodan no filme. Tem aquele outro monstro... Ou estão confundindo o filme, que é daquela... Não, não é nesse. São muitos filmes, né? Às vezes eu confundo. que é o King Caesar, né? Outro filme, né? Não é outro esse filme. Aqui. É outro filme. Esse filme tem esses dois. É, esse filme é a primeira grande parceria do Godzilla pra derrotar um inimigo, maior. Né? Exatamente. Porque ele é a primeira introdução do Ghidorah com uma nova história, então isso a gente vai ter diferenças e outros filmes vai ter novas origens também pro monstro. Aqui o Ghidorah, ele é um monstro que nem é da Terra, né? Ele veio de outro planeta. É, isso mesmo. O Ghidorah, ele é um monstro alienígena, exatamente. E a gente vai ter uma trama, né? Que vai envolver uma princesa que recebe... baixa o espírito alienígena dela, vamos dizer assim, né? Exatamente. É isso mesmo. Que vai fazer as profecias e o Ghidorah vai chegar. Mas é um filme divertido, cara. É um filme que eu gostei de ver. Tem logo, as particularidades da época da batalha. Mas tem umas batalhas interessantes, com os monstros interagindo. Tem aquele efeito da cabeça do Ghidorah, que até hoje eu fico pensando como eles fizeram aquilo. Eu não achei, mas é interessante. Tem algumas coisas interessantes que é o quê? No período da Era Showa, é interessante como você observa que os filmes... é como se fosse diminuindo a faixa etária pra qual ele é feito, né? Exatamente. Porque, por exemplo, esse filme, beleza, ele já não atrai só os adultos, digamos assim, pra causar medo ou alguma coisa assim. Ele já atrai um outro público também, porque já tem uma pegada mais de ação, assim, tem algumas partes mais engraçadinhas. Então, a Era Showa, você percebe muito essa diminuição da faixa etária pra qual filme ele é executado e feito, né? E esse filme em especial do Ghidorah, do Monstro Tricéfalo, é muito legal a interação, principalmente dos monstros, pra mostrar essa, digamos, essa relação entre eles. É porque o começo do filme é o Godzilla lutando contra o Rodan, e depois só que eles vão se juntar quando a Mothra interfere e fala, ô bichão, a gente vai ter que lutar junto pra ganhar do King Ghidorah. Então é muito interessante essa interação também que tem entre os próprios monstros, né? Que é um fator que vai aparecer muito nos outros filmes também. Isso que você mencionou é legal, porque nos próprios eventos do filme você nota muito já essa mudança, que é exatamente o que você falou. Você começa com um filme padrão do que você espera do Godzilla, ele enfrentando outro monstro gigante, que no caso ele enfrentando o Rodan, destruindo tudo. Quando a Mothra chega e fala, pô, a gente precisa se unir pra lutar contra o Ghidorah, já dá aquele ar de, pô, se unir, Godzilla lutando pelo bem, salvar a Terra, como assim? E você vê que não dá certo de início, e a Mothra fala, não, já que vocês vão ajudar, tudo bem, eu vou lutar sozinha. E também já começa a construir ainda mais esse fato da Mothra ser uma heroína, ser um kaiju que realmente luta pelo bem, que já não tinha muito nessa época. Então já é um grande diferencial da Era Showa também. Já começar a construir seres que estão ali não pelo mal, mas também pra ajudar, pra poder proteger a raça humana. E você vê que eles falam, não, a gente não vai deixar você lutar sozinha, a gente vai te ajudar também. E lutarem juntos, então você vê muito dessa transição já nesse filme. Meio que eles já queriam botar isso no roteiro, ó, já faz alguma coisa pra mostrar que ele vai lutar pelo bem agora. E foi o que eles fizeram, ficou bem interessante, né? Essa aí também serve pra gente entender o Godzilla como o anti-herói, né? Que nem eu comentei no primeiro filme, que ele é aquele vilão, né? É o monstro, é a destruição. Nos outros ele vai ser, tipo, vai destruir, mas também vai ser o monstro que vai salvar a Terra de outros perigos, de outros monstros maiores que de fato querem destruir e não tem uma razão que não seja a destruição pra estar ali no momento, né? O Ghidorah talvez seja a personificação disso, né? Desse monstro que veio dominar a Terra, veio destruir a Terra de fato, e a gente tem a união desses monstros pra lutar com ele. É bem interessante, bem legal, divertido esse filme. É um dos filmes que eu mais gostei da Era Showa, com certeza. Um adendo aqui rápido, mais como curiosidade, Rodan, que faz parte do filme, ele teve sua primeira aparição em 1956, um filme próprio, né, intitulado Rodan, o Terror do Céu. Ele foi, de fato, o primeiro filme de kaiju colorido que a Toho lançou. E tudo bem que a gente já teve o de 1955 do Godzilla com o Anguirus. Só que o do Rodan foi o primeiro filme colorido a trazer mais um monstro, que é o Meganulon, que não era tão gigantesco, mas estava lá presente. E retornou na Era Millennium, fazendo parte daquela espécie que criou o monstro Megaguirus. Ou seja, eles sempre linkam os monstros clássicos, sempre trazem de volta em alguma franquia que seja. Mas é interessante isso daí. E na época que o filme do Rodan foi lançado, assim como o Godzilla de 1954, também foi um sucesso de bilheteria, foi muito bem visto. E outra curiosidade interessante é que, desconsiderando o filme de 1956, que é o filme do Rodan mesmo, ele reapareceu em mais 6 filmes da franquia Godzilla, e ele, depois da Mothra, é o cara que mais lutou junto do Godzilla. Então ele é o segundo maior parceiro do Godzilla em filmes, sendo 3 lutando contra o King Ghidorah e um enfrentando o Mechagodzilla na era Heisei, que a gente vai comentar mais pra frente. E a galera de produção técnica também acaba não mudando muito, né? O diretor do Rodan de 56, que você comentou, é o Ishiro Honda. Sim. E o Akira Ifukube também é o cara que faz a trilha sonora do filme, né? Então, a produção deve ser mais ou menos a mesma galera, né? A gente tá no Toho Studios, então provavelmente não deve alterar muito de um filme pro outro, né? Principalmente nesse universo de kaijus. Exatamente. E assim como eu falei do Rodan, ó, algumas curiosidades da Mothra, falando aqui rapidamente. Ela, de fato, até hoje, a Mothra é considerada o segundo kaiju mais famoso da Toho. Independente de era, independente de qualquer coisa, a Mothra é o kaiju mais famoso depois do Godzilla. E é o kaiju que tem maior quantidade de filmes também. Se você desconsiderar o clássico dela, você ainda tem a trilogia Rebirth of Mothra, que são mais 3 filmes. E você ainda tem todos aqueles filmes em que ela aparece, luta junto com o Godzilla. Se eu não me engano, tirando os filmes da linha pessoal dela, Rebirth of Mothra, e a animação da Netflix, ela apareceu em mais 11 filmes da franquia, se eu não me engano. Em grande parte, lutando a favor do Godzilla, ajudando a raça humana, sempre tentando fazer alguma coisa pro bem. O que é um feito gigantesco pra um kaiju, além do Godzilla fazer. O foda da Mothra, pra mim, só é a cantoria pra chamar ela, né? Exatamente. E tá aí uma coisa interessante. Depois da trilha sonora do Godzilla, a música da Mothra é a mais famosa que a Toho já fez. Sim, a música dela é muito, muito marcante também. Mas, por exemplo, no Ghidorah, o Monstro Tricéfalo, sempre quando ela vai aparecer, as fadinhas, que sempre tem as fadinhas gêmeas, né, nos filmes da Mothra. Exato. Elas começam a cantar e ela aparece duas vezes, né? Nas duas toca a música inteira, tá ligado? O videoclipe inteiro delas cantando pra ela vir e tal. Isso repete em outros filmes também, sim, né? Sim, mais pra frente também tem. Eles mudam até o nome das fadinhas, né? Mudam. As coisas, origem, mas pois é, enfim. Cosmos. A musiquinha pra chamar a Mothra é sempre a mesma coisa. Isso não muda nunca. Mas uma curiosidade aqui da Mothra é que ela, se eu não me engano, ela é o único kaiju que mais tem formas variadas em toda a franquia. Se você considerar a trilogia de filmes dela, você tem a Mothra comum, você tem a Mothra Leo, a Rival Mothra, Aqua Mothra, Lightning Speed Mothra, Armored Mothra e Eternal Mothra. Ou seja, ela evolui que nem Digimon, mais formas que você pode imaginar. Tudo e, bem. Outra curiosidade à parte, no terceiro filme dessa franquia, ela enfrenta sozinha e vence o King Dora sozinha. Caramba, interessante. Fiquei curioso pra assistir esse filme. Na era Heisei, ela também ganhou mais uma forma, não é bem uma forma, mas ela ganhou uma contraproposta sombria, né, que é a Mothra Negra, que é a Batra, que é introduzida nesse filme. Que é um filmaço. É um filmaço. E no Tokyo SOS, a Mothra conseguiu o feito de ameaçar a entrar em guerra com a humanidade se eles não obedecessem ela. Isso foi épico. Na era Showa, né, a gente tem, eu acho que, não só coisas boas, obviamente, né, tem muito filme que hoje em dia é visto como tosco, como bizarro, e que geraram coisas e gifs muito importantes, né, pra franquia, e que a gente conhece o Godzilla por eles, né? Exatamente. Se a gente pensar na Dancinha Feliz do Godzilla, que filme que é? Invasion of Astro Monster, né? Que tem, uh-huh. Pô, o filme acabou ficando todo pra escanteio, que as pessoas só lembram disso, né? Então, é infantilização que a gente comentou, ele é muito presente também em vários filmes e várias situações que vão colocando. Essa Dancinha Feliz do Godzilla, a gente tem um filme do Godzilla ensinando o filho dele a viver, praticamente, né? Tem um monstro que faz bullying com o filho dele, tipo, what the fuck? E o Godzilla ensina o filho dele como lidar com isso e tal, mas é muito também de chegar mais perto do público infantil. A gente tem um filme, Godzilla vs. Gigante 72, o Godzilla fala. Tá certo que no japonês original eles são balões, né, que aparecem, mas tem uma versão também que acaba falando e deve ser muito estranha. E mesmo a cara do, por exemplo, eles fazem o filho do Godzilla, aí você vê a cara do bichinho, um bichinho fofo, tá ligado? Eles mudam realmente o conceito. Tanto que, por exemplo, quando você falou do Godzilla vs. Gaigan, né, aí na sequência eles fizeram o filme Godzilla vs. Megalon, né? E pra fazer isso, tipo, a Toho, ela fez uma promoção lá, que era para as crianças fazerem um herói e que o herói seria o protagonista do filme. Mas aí eles perceberam que só esse herói não ia adiantar. Então eles falaram, não, vamos tacar o Godzilla aí para dar um background para poder segurar um pouco o filme, né? Chamar um pouco o filme também. E é nesse filme aí que também tem um dos gifs mais clássicos, que é o Sem Pulo, né? Nossa, esse aí... É o cara segurando o Megalon, o Ultraman, o Wannabe, segurando segurando o Megalon e o Godzilla vem na voadora, né, cara? Eu acho que é Jetstar o nome desse personagem. É isso? Não. Ah, o Jet Jaguar. Jet Jaguar. Olha, eu sabia que era Jet alguma coisa, já é alguma coisa. Cheguei perto. Eu cheguei a assistir a Guerra dos Monstros. É um filme muito legal, que é... Traz o primeiro contato com a raça alienígena, que é os Chiliens lá, que eles vão até a Terra, eles falam, ó, vocês enfrentaram o Ghidorah, expulsaram, beleza, agora ele tá destruindo o meu planeta. Tem como vocês emprestar o Rodan e o Godzilla? Aí eles pegam o Rodan e o Godzilla pra enfrentar o Ghidorah, e depois eles fazem um plano pra tentar dominar a Terra, da mó B.O. O filho do Godzilla eu não cheguei a assistir, porque, não, realmente, aquele filho do Godzilla me dá medo. Quem acha aquilo ali fofo, eu fico impressionado, porque ele é muito feio. Só que, como o Everton mencionou, a mudança do gênero do Godzilla, né, desse ser um filme mais familiar, Son of Godzilla ficou explícito na cara, porque eles quiseram fazer o Godzilla pai cuidando do filho, então mudaram completamente a aparência do Godzilla, foi pra um público-alvo com certeza infantil, mudou muito, isso aí não tem o que questionar. E um dos que eu mais gostei da era Showa é o Despertar dos Monstros, que é o de 1968, que é o primeiro grande crossover místico. Mas esse filme é interessante, Rodrigo. Tem uma... A história dele já leva esse crossover, né? Porque é um filme que se passa no futuro. Sim. Em que os monstros foram todos morar numa ilha isolada, né? Exatamente. Cara, por um motivo, eles entram em batalha, né? Aí é legal que eles tenham cuidado de colocar cada a raça alienígena, no caso, coloca cada monstro em um local específico no mundo pra ir destruindo. É muito bem feito esse filme. Esse filme ficou realmente muito bom. E é erro e acerto, né? Porque sim, esse filme, O Despertar dos Monstros, é de 68. Em 69 saiu A Vingança de Godzilla ou All Monsters Attack, que é considerado um dos piores filmes do Godzilla, que eles falam que é um filme que reutiliza muita cena e é uma história ruim, enfim, é um filme muito mal comentado na franquia como todo, principalmente na era Showa. O legal desse de 68, só pra fechar, é que você vê como a Toho gosta de trazer monstros de outros filmes da franquia, né? Você tem o Rodan, que era do filme Rodan, você tem o Gorossauros, que foi do filme King Kong Escapes, de 1967. Você tem a Mothra. Você tem o Manda, que é um dragão lá, tipo serpente, que é do filme Atragon, de 1963. Você tem a primeira aparição do Baragon, que é de um filme chamado Frankenstein vs. Baragon, em 1965. E você tem o Varan, que também é um monstro que tinha um filme próprio, também presente nesse filme, cara. Ou seja, eles juntaram a porra toda pra fazer um mega crossover. Eu acho que antes da gente falar de outro filme, que acho que é talvez um dos mais importantes também da era, e um dos monstros que eles consideram. Eu achei em alguns lugares falando que tinha o Big Five de monstros do Godzilla, né? Que seria o Godzilla, obviamente, Mothra, King Ghidorah, Rodan e o Mechagodzilla, que a gente vai falar depois. O Godzilla voa, né, nessa era Showa. Tem um filme que ele voa. Que é o Godzilla vs. Ghidorah. Versus Ghidorah, né? Ele voa, cara. Aí, eu tava vendo um documentário que aí o... Eu não me lembro se é o próprio Honda que fala assim, mano, aí eu percebi... Não é o Honda. É o Tanaka, que é um dos produtores. Aí ele fala assim, puta, mas aí eu percebi que já tinha alguma coisa errada, sabe? É, tipo, tem alguma coisa saindo fora da casinha aqui. Não era bem isso que eu tinha em mente. Que é o de mexer muito, né, com a franquia, né? O Tomoyuki Tanaka, que é um produtor que é produtor de quase todos esses filmes. E também era produtor do filme da Mothra, que a gente comentou. Do Rodan, de 56, que o Ivaldo comentou. Mas a gente tem ainda, né, era Show, acho que talvez o último filme que a gente comentar, mas da era Showa, assim, um dos mais importantes é a primeira aparição do Mechagodzilla, né, que é Godzilla vs Mechagodzilla. Sim, que é depois da sequência pro Terror of Mechagodzilla, que é um dos maiores fracassos dessa Exatamente. Era. Exatamente, que o primeiro filme, esse filme é interessante, é um filme divertido, eu acho legal as batalhas, a forma como o Mechagodzilla é introduzido e diferentes habilidades, é bem legal esse filme, as batalhas são legais. Planeta dos Macacos, né, cara? Exatamente. Total, a gente tem uma raça alienígena, né, que usa o Mechagodzilla como uma arma pra conquistar a Terra, né? E tem todo esse filme interessante, que tem todo o arco de ação dos personagens, né, do espião da CIA e tudo mais contra esses extraterrestres e a batalha dos monstros em si, né? É um filme bem interessante, eu acho legal o Mechagodzilla, o visual dele, ele em batalha, obviamente os efeitos especiais da época, mas as diferentes formas que ele usa pra lutar, né, diferentes habilidades, é bem interessante as batalhas desse filme. Sim, e tanto que consagrou ele como o segundo maior inimigo do Godzilla, né? E também um dos kaijus mais famosos. E é nesse filme que o King Caesar apareceu. É, o do King Caesar é esse, exatamente. Que é um cara que vai. Um cara, né? Um monstro que vai auxiliar o Godzilla, é verdade. Muito bem, Valdo. Obrigado. Eu sabia que ele existia, mas tava errando o filme. Em algum lugar ia aparecer. E o filme do Mechagodzilla já é um filme que já tá no final da era Showa, né? Final dos lançamentos, né? De 74. Ali eles já estavam. Já tinha que espremer. Já espremeu o que tinha que espremer. Exatamente, a franquia já tava desgastada, né? Já tinha tido muitos filmes, muitos fracassos, muitos filmes ruins, de fato. Muitas ideias boas, principalmente no começo, mas a gente aí tem um respiro com o 74, com o Mechagodzilla, mas mesmo assim não é suficiente pra manter a franquia. Que teve mais um filme, 75, que é o terror do Mechagodzilla, né? Que é a volta desses vilões que foram derrotados no filme anterior. Mas é um filme que foi muito mal de bilheteria, é um filme muito ruim. E a franquia meio que morreu por uns anos, certo? Sim. Porque como o Ivaldo comentou no começo, a gente conversou e por pesquisas, muitas pessoas colocam o próximo filme de 84 como ainda era Showa e outros colocam como era Heisei, mas mesmo assim a gente tem um espaço, né, de lançamentos entre esses dois filmes. Então a gente tem um ano muito pelo desgaste, né, talvez tenha demorado para sair esses filmes, esse novo filme, né. Vamos comentar da Era Heisei agora, então? Bora. A Era Heisei teve o primeiro filme lançado em 1984, que é O Retorno do Godzilla. É, comentando rapidamente os outros filmes, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes lançados nessa era, que é O Retorno de Godzilla em 84. Em 89 a gente tem Godzilla vs. Biollante. Em 91 a gente tem Godzilla contra o Monstro do Mal, que é o King Ghidorah, ou Godzilla vs. King Ghidorah. A gente tem em 92 Godzilla vs. Mothra. Em 93 Godzilla vs. Mechagodzilla 2. Em 94 Godzilla vs. Space Godzilla. Em 95 Godzilla vs. Destroyer. A Era Heisei é uma era que ela vai mudar um pouquinho, né, a cara que tinha na Era Showa. E é uma era que vai dar uma rejuvenescida boa e uma aquecida boa em termos de recebimento do Godzilla no cinema, né? Muita gente começou a acompanhar de novo e se interessou pelo Godzilla nessa era. Sim, ela é o que eu costumo dizer o seguinte, ela é uma era que investiu no mais e maior, em questão de efeitos, de explosão, de perigo, tamanho dos kaijus, conflitos épicos, e acertou até que bem, porque ela conseguiu quebrar muito o que você via na Era Showa, que é um Godzilla mais antropomórfico, parecendo mais um humano fantasiado. Não que não seja, mas o Godzilla daquela era era meio esquisito. Aqui não, aqui ele é mais dinossáurico. Sim. É mais colossal, os inimigos dele são gigantescos. Isso você percebe já no primeiro filme, quando eles decidem já, tipo, excluir tudo que foi feito. Sim, sim. E é uma continuação do de 54, né? Exatamente. E nessa era, na Era Heisei, os filmes têm direta ligação, talvez não de um filme do outro, mas todos partem do princípio do de 84, né? Aí eles tentam manter uma sequência dos fatos, né? Era Showa, era bagunçado, não tinha uma sequência direta, era cada filme se fechava em si numa batalha, enfim. Na Heisei é diferente, eles tentam manter pelo menos um mínimo de ligação, né? Principalmente com o primeiro filme que saiu, que era O Retorno de Godzilla. O Godzilla tem uma origem diferente já nesse também, nesse era um dinossauro antigo, de uma ilha, aí ele sofreu mutações pelos testes de bomba de hidrogênio, enfim. É um pouquinho diferente a origem dele, né? É, aqui no Retorno de Godzilla, eles mencionam 1954, consta que aquilo aconteceu, e aquele Godzilla morreu. O Godzilla do Retorno, ele é um novo Godzilla que reaparece, mas também cai no vulcão naquele filme. Ali ele já para. Aí dali surge o Godzilla que a gente vê em Biollante com aquela forma nova. Mas o Retorno de Godzilla já seria um segundo Godzilla, desconsiderando os outros da Era Showa, tirando 1954. Sim, e o que é legal também da Era Heisei, o que eu achei legal também é como eles adicionam as características dos filmes da época, né? Em 84, por exemplo, eles botam todo o pano de fundo de briga da Guerra Fria, né? Sim. Onde tem a ação da União Soviética, a ação dos Estados Unidos, um desconfiando do outro, junto eles, que eles vão ter que meio que entrar em um acordo com o Japão para poder tomar alguma atitude contra o Godzilla e tal. É Violent também é um filme que tem a questão, por exemplo, do Oriente Médio. Que tem uma tem uma nação do Oriente Médio, né? Sim, também. Que, cara, é bem interessante como é adicionado isso daí nos filmes, né, cara? Funciona muito bem e cria bons filmes, né? O Retorno de Godzilla e o Godzilla vs. Planet são ótimos filmes. O Retorno de Godzilla já ficou bom porque você vê que ele já pega uma ideia completamente diferente do que você tava acompanhando na era Showa, né? Que já é um filme mais sombrio. Ele lembra muito o clássico de 1954. O Godzilla vem pra destruir, ponto. É aquela coisa que ninguém sabe o que vai fazer direito. Tem todo esse conflito que o Everton mencionou dos países aí. Então é um filme que ficou interessante. Infelizmente não foi um sucesso de bilheteria. Foi melhor do que Terror of Mechagodzilla, mas ainda também não teve tanto destaque. Assim como Biollante também não teve tanto na época. Mas já deu um ar completamente novo no filme. E dois filmes adultos, né? De fato, sim, eles fugiram do estereótipo infantil, né? Fizeram filmes mais pesados até, com cenas de porradaria entre os monstros bem violentas, né? Com sangue, com um pedaço voando, essas coisas. E é um filme mais adulto, né? Com uma história mais complexa, principalmente o Retorno de Godzilla. E falando dos filmes, né? Quais filmes se destacam dessa era recente? Quais vocês assistiram? Quais vocês gostam? Eu acho que o Retorno de Godzilla a gente já comentou um pouquinho aqui, né? Que é um filme muito bom, que começa muito bem essa época, e eu gosto muito dele. Ah, Vinícius, antes da gente começar a falar dos filmes, só pra mencionar, o legal da era Heisei, um grande diferencial dela, é que ela ficou marcada como a era do Versus, né? Porque tirando o retorno de Godzilla, todos os demais filmes, ele enfrentava alguma coisa e pronto. Não tinha filme assim de só ele aparecendo, só ele confrontando os humanos. Todos os outros 6 filmes da franquia são enfrentando algum tipo de ameaça que vai pra cima dele lá. E também é uma das todos tem os títulos de alguém, Godzilla versus alguém, né? Todos têm. Godzilla versus alguém. Godzilla. Você tem que deduzir quem é o monstro. E como vocês mencionaram de ser uma era mais adulta, realmente faz sentido, porque tirando Mothra, acredito eu, posso estar errado, mas acredito eu que todos os outros kaijus que enfrentaram Godzilla morreram. Nenhum sobrou. Todos foram pro saco. Então é diferente da era Showa, que você tem o King Ghidorah vai, foge, volta, não sei quem lá vai, foge, depois volta. Rodan sai, Rodan volta e por aí vai. Lá não, morreu ou foi pro espaço, desapareceu, mas eles não costumam retornar. E assim como vocês mencionaram, né, já falando dos filmes, Godzilla vs. Biollant foi uma surpresa do caralho, porque eles trouxeram toda aquela questão de temática mais sci-fi, uma coisa mais sombria, né, o professor lá que perdeu, o cientista que perdeu a filha, tem o conflito com a Saradia, que o Everton mencionou, ou seja, já tem uma construção melhor sobre as pessoas também que estão ali, né? Ele traz um negócio também, que é do primeiro filme, que é... No primeiro filme, o Dr. Serizawa lá, que é o responsável por derrotar o Godzilla com a arma dele lá, ele não quer fornecer essa tecnologia e tal. E no Biollant também, o doutor que tá lá, o principal lá também, ele descobre um negócio que ele não quer fornecer pra não ser criado novas armas. Porque o do Biollant envolve muito a questão de biotecnologia, né? Sim, eles estão com as células do Godzilla, eles querem mexer pra poder ver o que pode fazer. E é por isso que entra toda uma questão de espionagem, porque os outros países querem essa tecnologia, né? Pra questão fonte de energia, né? Então é uma história bem interessante a do Gojira vs. Biollant. Tem uma coisa legal também, que são, pra essa era ser mais conectada entre si os seus filmes e referenciando, ela faz muita referência aos 54, mesmo porque ela começa diretamente depois dele, né? Os personagens também, né? Eles aparecem nos filmes, os personagens do clássico, ou mencionados diretamente, ou personagens que aparecem em mais de um filme. Isso é interessante também para criar essa conexão maior, né, entre os filmes. Sim, exatamente. E tem cenas icônicas pra caramba nesse filme. A cena em que as crianças estão desenhando e a professora pergunta: "E aí, crianças, terminaram o desenho? Mostra pra mim." Que aí todo mundo mostra o Godzilla voltando e toca a trilha sonora clássica. É do caralho, cara. Essa cena é foda, porque naquela tem uma menina que ela consegue se comunicar, né, com os monstros e tal. E essas crianças, pô, quando elas retratam que elas estavam sonhando assim, né, cara, eu achei uma cena muito boa, sabe? É uma cena que dá pra usar. é uma cena típica pra usar em documentário, cara. Exatamente. Ficou muito bem, muito bem feita mesmo. E o próprio retorno do Godzilla, quando os caras estão naquela treta lá, com aquela bomba no vulcão, e vai, vamos tentar evitar, e não sei o que lá, e dá merda, que explode o vulcão, o Godzilla retorna, que ele já retorna com aquele formato clássico dos anos 90, também é foda pra caralho. E na era Heisei, a gente tem os monstros que a gente comentou lá na era Showa, que são os principais, né? Todos aparecem aqui, né? Ou o Rodan aparece? Não tem um Rodan filme aparece. Direto. Ele não tem um filme direto de batalha, não. Né? Godzilla vs Rodan. Mas todos os outros que a gente comentou, Godzilla vs Mechagodzilla, tem aqui. Certo que é um Mechagodzilla diferente, mas é um Mechagodzilla. A gente tem a Mothra e a gente tem o King Ghidorah. Cada um com seu filme. Isso aí foi o seguinte, a Toho lançou Godzilla vs. Biollante. Aí tentaram trazer uma temática mais adulta, tentaram modificar algumas coisas. O filme não foi tão bem recebido, principalmente para os fãs da franquia clássica, da era Showa. Então, eles sentaram e falaram o seguinte, ó, vamos continuar com a franquia, só que a gente precisa trazer a galera que é fã de Godzilla desde antigamente. O que, que a gente vai fazer? Vamos trazer os monstros mais icônicos. Aí eles trouxeram a Mothra, o King Ghidorah e o Mechagodzilla. Aí, de novo, eles só introduziram o Destroyer, o Space Godzilla, né? Sim, não, é isso mesmo. De novo, são esses dois personagens. E também trouxeram a Batra, que é pra dar um diferencial. Sim. Mas eles, exatamente isso que você mencionou. Por questão de bilheteria, chamar a atenção dos fãs clássicos, eles falaram, não vamos mexer em time que tá ganhando. Então vamos pegar o que era melhor, os mais famosos da era Showa, e vamos tentar trazer pra cá pra renovar e tacar pau. E um dos filmes que o filme de 91, logo depois do Biollante, que é, já, eles já trazem um monstro clássico, que é o King Ghidorah, que é o Godzilla vs King Ghidorah. A gente tem uma reimaginação da origem do King Ghidorah, né? Há uma história de viagem no tempo. O King Ghidorah, na verdade, são pessoas que viram o King Ghidorah, né? É meio estranho. Eu achei estranha a história dela. A origem do King Ghidorah nesse filme é que tem aqueles viajantes do tempo. Eles trazem três criaturinhas pequenininhas e deixam no passado pra que eles peguem a radiação do Godzilla. Aí os três bichinhos viram o King Ghidorah. É uma história bem maluca, mas com cenas boas de batalha, né? Com final de batalha é bem legal. E 92, eu vou comentar que é um filme que eu gostei bastante. Que não é um filme que traz muitas inovações pra franquia Godzilla, enfim. Mas em 92 a gente tem Godzilla vs Mothra, personagem queridinho, né? Mas é um filme bem legal, porque ele é um filme, talvez seja o filme mais leve dessa fase Heisei, porque ele tem uma primeira parte bem de aventura, estilo Indiana Jones, o personagem vai lá pro mato, pegar umas esculturas, enfim. Ele é um ladrão, personagem principal, né? E ele se encontra com cientistas, pedem pra ele fazer essas missões e tal, e encontrar o ovo, né? Que eles não sabiam ainda o que era, mas era o ovo lá da Mothra, que vai dar origem, né? E tem é um tom mais leve, é um filme que tem um tom mais leve, até metade. Depois da metade vai ter uma batalha lá. Esse filme é interessante, não sei se isso é bom ou ruim, mas ele tem uma história contada. Normalmente esses filmes da era Heisei, não, os da Showa também. É, então, isso que eu ia comentar, tipo, os filmes do Godzilla, eles têm a parte principal do Godzilla, mas sempre tem uma história de fundo aleatória, velho. Na maioria deles, sim, tá ligado? É verdade. Nesse tem uma história legal, mas esse filme, literalmente, na metade pro final, ele ignora os personagens humanos. Aí ele só foca na batalha. Porque esse filme a gente tem a Mothra vs Godzilla e também tem o Batra, que o Ivaldo comentou, que é um personagem. É a Dark Mothra, vamos dizer assim, desse universo, né? E tem os dois lutando contra o Godzilla, mas é um filme bem legal. A batalha final é muito interessante, muito bem feita e é um filme bem divertido, cara. Eu gostei bastante. Uma curiosidade desse de uma certa ligação de 1991 a 1992. Em 1991, eles estavam com outro projeto em mente, onde eles iam fazer um filme da Mothra como principal, e ela enfrentaria um monstro chamado Bagan. Só que o projeto foi cancelado, e aí teve esse papo. Os caras falaram, não, vamos fazer filme do Godzilla. A gente começou aqui, vamos continuar com o Godzilla, só que vamos botar ele pra enfrentar alguém mais icônico. Beleza, enfrentou King Ghidorah. E parte do roteiro futuramente foi usado pra fazer a franquia de filmes da Mothra, que é o Rebirth of Mothra. Quando tava pra lançar a Mothra, Godzilla vs. Mothra em 1992, eles estavam pensando mais uma vez em usar o Bagan, fazer alguma coisa com ele. Esse monstro, por sinal, ele era tipo um guardião da Terra, que queria destruir a raça humana por ela estar fazendo muita merda. Então ele queria proteger o planeta, mas matar a raça humana. Eles pegaram a ideia desse monstro e falaram, pô, quer saber, já que a Mothra é famosa, vamos usar essa ideia de guardião que quer destruir a raça humana e vamos fazer a Mothra negra. Aí criaram a Batra, que é o que entrou nesse filme. E o Bagan é um personagem que aparece num game do Godzilla, né? Super Godzilla de 93, um game pra Super Nintendo, e tem esse Kaiju lá, né? Como inimigo do Godzilla. Não sei se é o principal, mas ele tá lá. Outro projeto que eles criaram é porque esse filme do Godzilla vs. Mothra, ele deu muita bilheteria. Ele foi um dos de maior bilheteria da Era Heisei. E com o sucesso do filme, os caras estavam cogitando num projeto onde eles matariam a Mothra e retornariam ela como um robô. Iam fazer a Mecha Mothra, só que também foi cancelado o projeto. Ainda bem, ainda né? bem. Ainda bem. Que ia ficar uma bosta. Não sei, né? Mas a tendência é que ficasse. Mas esse filme é muito bom, porque o Godzilla... Ok, switch motion, você sabe que o cara tá ali, tem todos os efeitos, tem todo o mecanismo auxiliando ele. Só que a Mothra, se eu não me engano, não tinha como uma pessoa se fantasiar e sair voando. Sim. Então era mecatrônico, a Batra também era mecatrônico. Então você tinha que ter toda a coreografia de batalha, você tinha que ter elas interagindo com o cenário. Então foi um filme do caralho. E na era recente a gente tem uma nova forma, uma nova técnica de filmagem que eles utilizam muito durante a era, que, lógico, a tecnologia aumenta, eles têm que buscar melhorar o realismo, entre aspas, aqui, ou então a forma como o telespectador vê aqueles monstros e entende que eles são gigantes, que eles são na cidade. Eles usaram muitas gravações de cidade, né, do solo pra cima, do dia a dia, né? Tipo, você vai lá na cidade, faz uma gravação de um plano aberto do horizonte e eles introduzem os monstros nos fundos, né? Então tem muito disso em vários filmes. Mas ficou muito bem feito, por sinal. Ficou, tem cena de aeroporto, tem umas coisas assim. Lógico, e você vê as pessoas andando normalmente, tipo, de boaça, né? E tipo, o monstro tá lá atrás destruindo tudo. Você vai ver que é uma coisa colada, né? Mas consegue trazer pelo menos a sensação do tamanho do monstro, do que tá acontecendo. O da hora desses dois filmes da era Heisei é que ele é o ápice dos efeitos especiais nesse tipo de filme, né? Sim. Porque na era Showa, beleza, foi desenvolvido lá, mas não era uma qualidade tão alta quanto os que tiveram na Heisei, né, por exemplo. E depois da era Heisei, eles começaram a usar muito mais o digital. Exatamente, Arthur. Você chegou onde eu queria falar. Isso que eu queria mencionar. Se você pegar os efeitos utilizados na era Heisei e você pegar os efeitos utilizados na era Millennium, onde você já tinha chroma key e maior uso de efeitos especiais, cara, é uma vergonha. Os caras não conseguem fazer um efeito do Godzilla andando na água direitinho, sendo que na era Heisei, os caras podiam botar uma banheira, o Godzilla andando, e eles conseguiam linkar a imagem da cidade, como o Vinicius falou, com o jogo de câmera, de um jeito que parecesse que ele tava vendo de fato dentro do mar. Na era Millennium, tipo, os caras cagaram pra isso, tiraram esses efeitos, entre aspas, práticos, pra usar digital, e enfim, mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, que eu achei que não ficou tão bom. Mas eu acho um filme importante, né, talvez o mais importante aqui da era Heisei, que introduz um monstro que não é um antagonista principal do Godzilla, mas talvez seja o mais forte que ele enfrentou, ou um dos mais fortes, é o filme de 95, que fecha a era, que é o Godzilla vs. Destroyer. Ah, Vinícius, antes de você começar a falar dele, só pra fazer uma mençãozinha rápida, o de 1993, Godzilla vs. Mechagodzilla 2, também é um filmaço. Como o Everton mencionou, em questão de efeitos, tá muito bem feito, principalmente em efeitos de combate. E, respondendo sua pergunta, nesse filme, Rodan retorna, chega a ter um conflito inicial com o Godzilla, mas no final, uma coisa muito curiosa, por sinal, o Rodan acaba auxiliando o Godzilla, que ia ser morto pelo Mechagodzilla 2, e assim como a gente viu agora em 2019, a Mothra, né, morrendo e doando sua energia pro Godzilla, nesse filme de 1993 acontece a mesma coisa. É um filme muito bom. E também traz mais uma vez o vilão clássico, né, que é o Mechagodzilla, e numa das formas mais poderosas dele, que é o Super Mechagodzilla. Também recomendo bastante esse filme. E também traz de volta a ideia do filho do Godzilla, que Sim. nesse filme a gente também tem o Godzilla Jr. lá que retorna. Ah, tá. Quem disse que ele foi esquecido, né? Ele tá lá, e ele tá mais fofinho, né, era recém, né? Graças a Deus. Ele tá mais bonitinho, de fato, dessa vez. Aham. Uhum. Você falou do Mechagodzilla, que é o Mechagodzilla, né, que já tinha aparecido na Showa. Mas eu comecei a falar do Destroyer, mas antes de eu entrar no Destroyer, que é o final, né, da era Heisei, o Godzilla vs Space Godzilla, que também é um monstro novo, né, que aparece, é um adversário muito forte também pro Godzilla, né? O Space Godzilla é um monstro que é meio bizarra a criação dele. Ele pegou os células de dois monstros, acho que é Mothra e da Biollant. E formou um monstro no espaço, né? Teorias, né, que eles criam. É, a Mothra eles falam assim que a Mothra saiu vazada do... depois da luta contra o Godzilla, foi pro espaço, aí só que ela tava com as células da Biollant do Godzilla e criou o Super Godzilla, o Space Godzilla num buraco negro. Okay, o que aconteceu, o que aconteceu, pelo menos o que eu vi assim mais lógico, mas exatamente o que o Everton mencionou, é que após o conflito da Mothra e a Batra com o Godzilla, a Batra deixou bem claro pra Mothra que a missão dela era salvar a Terra, o planeta, de um meteoro que tava vindo, ia bater na Terra e ia destruir tudo. Então a Mothra prometeu pra Batra lá que ia fazer isso por ela. Por isso que ela vai embora pro espaço atrás desse meteorito. Nisso, né, ela viajando aleatória no espaço, exatamente como o Arthur mencionou, ela solta umas partículas X, que tem partícula do Godzilla, entra num buraco negro, e aí, por alguém que tava muito bêbado na torre, criou um monstro de cristal no espaço. É, e depois quando ele surge na Terra pra lutar, ele é um Mecha Godzilla turbinado, né? Ele é um monstro muito estranho. É um Godzilla de gelo, com os cristais lá. É, exatamente. Você falou Mecha Godzilla, o legal é que a Heisei, ela cria muito bem o Mecha Godzilla nesse filme, ela utiliza muito bem o personagem. Que ele é construído no filme, Mecha Godzilla 2, e ele é feito da cabeça metálica que eles encontram do King Dora, do Mecha King Dora. Essa tecnologia eles pegam pra criar o Mecha Godzilla 2, e quando ele é destruído, eles pegam partes da tecnologia dele e criam o Moguera, que é um outro robô kaiju mais fraquinho, mas que aparece no Godzilla vs Space Godzilla também. Ou seja, eles reciclam tudo, de fato. O Moguera, ele é pilotado, né? Por qualquer pessoa que seja. Ele é comandado pelo pessoal da GeForce, que mais pra frente tem uma importância também, né? Que nasce nesse filme, a organização GeForce. Só pra falar em pilotar também, um personagem que a gente não comentou, mas que é muito importante, é a Super X, né? Que é a nave que aparece no retorno do Godzilla, a primeira versão, no Biollant, aí vem a Super X 2 e ela vai evoluindo, né? Sim. Na primeira ela joga um negócio que é pra cancelar um míssil que age na radiação lá do Godzilla. Na segunda ela tem um espelho, que o Super X 2 tem um espelho na ponta que reflete o raio do Godzilla, né? E o Super X 3 só vai aparecer só no Godzilla vs Destroyer, né? Que ela tem um poder lá de congelar, de mísseis congelantes, que é muito ligado à história do filme mesmo, né? Sim, exatamente. E é legal você mencionar, porque na era Heisei, tirando na era Showa a importância do Oxygenium Destroyer, que também é visto nas outras eras, mas a era Heisei foi a primeira que trouxe, de fato, uma criação humana, uma máquina ali de combate, que é uma nave que bateu de frente em frente por um bom tempo, né? Antes do Mechagodzilla. Né? Mas foi muito legal a criação dela. Alguma máquina de combate que realmente tem alguma efetividade na batalha contra o Godzilla, né? Que os exércitos não tem muita efetividade, a gente vê nas batalhas muito boas, aliás. Mas o Everson comentou realmente, a Super X, ela cria cenas muito legais, e eu acho muito legal, principalmente contra o Biollant, tem umas cenas muito legais da Super X 2 em ação. Mas falando agora do filme que finaliza a era Heisei, Godzilla vs Destroyer, que é um filme que eu achei muito bom, cara. Eu gostei bastante desse filme. Ele tem batalhas incríveis, ele tem um tom mais sombrio, talvez, de todos. Tem até cenas que você pode remeter a um filme de terror, suspense, principalmente quando aparecem os primeiros monstros. Sim. E, cara, é um filme muito bom, com muita ligação ao clássico de 54. Não, realmente, além de toda a ligação com o de 54, eles trazem os caras têm o carinho de trazer os personagens, os atores. E é muito legal você rever o cara, tipo, meu, não sei quantos anos depois, já velhinho, mas mencionando, pô, eu vivenciei, ah, meu pai fez isso, ah, minha mãe fazia isso, meu pai criou não sei o que lá. É muito legal, todo o respeito que eles trazem ao elenco original, aos personagens do filme original de 1954, e também complementando o que você falou, o tom desse filme tá foda pra caralho, porque o Godzilla tá em alto combustão. Sim. Você nota que ele tá raivoso, nível Berserker, ele também tá sentindo dor e agonia. Foda, muito foda, tá foda pra caralho. Godzilla. E o Destroyer é um dos vilões mais perversos que ele já enfrentou. Digno do combate final. É, tem cenas de, por exemplo, a primeira cena que aparece os mini Destroyers, eu vou dizer assim, né? Que é aqueles bichos lá, antes dele evoluir de fato, né? Que depois é a junção de todos, né? Que ele vira o monstro principal que o Godzilla enfrenta. Mas a primeira aparição deles, né? Quando eles estão evoluindo lá e vai o exército naquele ambiente todo escuro e lutar, e eles aparecem um ao outro, assim, eles vão enfrentando. Depois eles vão pra aquele ferro velho, aí tem uma perseguição e você vê a câmera de terror. Uma câmera que a gente comenta muito, por exemplo, que o Sam Raimi criou lá do Ash vs Evil Dead, que a gente comentou da série, né, mas do Evil Dead, dos filmes, que é aquela câmera focando no monstro ali atrás da pessoa que ele está perseguindo, né, tem isso nesse filme. Então aquela cena cria muito um ambiente de terror, e é bem interessante, cara, que é algo que talvez você não espera pra ver no filme do Godzilla. Sim, uma curiosidade que eu tava pesquisando, antes deles apresentarem o projeto do Godzilla vs Destroyers, tinha outro projeto em mente, que ia se chamar Godzilla vs Ghost Godzilla. Então, onde ele enfrentaria, ia ser o Godzilla Heisei enfrentando o Godzilla, o tipo fantasma do Godzilla de 1954. Então, assim, ia ser uma coisa, ó, Maravilhosa. Caralho. Ainda bem que não fizeram isso, né? Porque graças a toda a qualidade desse filme, quando ele foi lançado lá em 1996, ele foi em primeiro lugar nas bilheterias do Japão e foi um dos filmes que recebeu melhores críticas da era Heisei. Foi esse filme. O que eu acho desse filme, eu acho um negócio muito legal também, é o esse negócio da J-Force, né? Do grupo lá especializado e como eles têm um protocolo do Godzilla, né? É, muito foda. Que é tipo, ah, fase 1, ele apareceu. Fase 1, tipo, ah, ele tava, o radar captou ele. Fase 2, ele apareceu na Bahia. Fase 3, ele invadiu. É muito legal esse protocolo que eles mostram que, tipo, os seres humanos, eles, os japoneses lá, estavam se preparando. Eles têm uma equipe pra poder, tipo, ah, pô, ele apareceu, vamos ver o que a gente pode fazer, né, cara? Pra conter os danos, né? Isso é uma coisa interessante que eu pensei enquanto eu assistia toda a franquia do Godzilla. Eu acho que o Japão tem um protocolo oficial em algum lugar pra Godzilla aparecer e eles saberem enfrentar. Eu tenho certeza absoluta que isso não é só uma franquia. É que eles têm alguma noção disso. Isso é tipo teoria da conspiração? Eu não duvido. Não, tem um protocolo oficial do exército, do governo, pra saber como agir caso o Godzilla apareça. É que nem o protocolo de zumbis americano. É, exatamente, Valdo. Funciona a mesma coisa. Ou alienígena. Eu também, eu não duvido que existe, mas enfim, isso a gente nunca vai descobrir até o Godzilla aparecer de verdade. Brice mencionou do filme mais pesado, né? O filme é tão pesado, em comparação aos outros, que eles conseguem fazer o Destroyer matar o filho do Godzilla. Tipo, caralho, como assim? Matou ele na crueldade. E isso... eu ia falar isso, tipo, ele é um filme gore, tá ligado? Exatamente. Comparado com os outros, assim, porque, tipo, ele dá, arranca pedaço. E, sim. Pô, ele crava as garras no bicho, né? É algo que tava acontecendo nessa era já, né? Desde o Biollante tem bastante também. Só que esse acho que finaliza da forma mais pesada. Ah, você pode ver até mesmo pela própria morte do Godzilla, que foi um dos anúncios que a Toho usou pra fazer propaganda do filme. E de fato eles demonstraram. Godzilla derrete e, tipo, não é um derretimento mal feito de 3 segundos. Os caras mostram ele agonizando ali até derreter até o último osso. E realmente foi uma cena bem impactante. Foi notícia isso no mundo inteiro, né? Pra, tipo... Foi. Pro lançamento do filme, o filme da morte do Godzilla, e tem também a questão da trilha sonora, né, cara, que o Akira Fukube, ele fez essa trilha especial pra morte do Godzilla também, né. Bem, você vai falar alguma coisa desse filme ainda? Pode falar. Não, só é... Tá. É, e complementando, né, pra você ver, foi tão polêmico, né, toda essa propaganda criada em cima da morte do Godzilla, que depois que o filme terminou, a Toho começou a receber um monte de protesto e crítica dos fãs da franquia, dizendo, não, vocês têm que ressuscitar o Godzilla, vocês têm que trazer ele de volta. Aí eles tiveram que falar, não, gente, calma, acabou uma fase, o Godzilla não morreu de verdade, ainda vai, fica tranquilo, espera sentado que vai voltar. A gente tem uma versão americana de um dos filmes dessa fase, né, o primeiro filme, O Retorno de Godzilla, tem uma versão americana que foi lançada em 85, que chama também O Retorno de Godzilla, Godzilla 1985, e ele traz de volta o Raymond Burr, que é o protagonista lá do clássico de 54, na versão americana, né, que saiu posteriormente, como protagonista desse filme. Ele tá tiozinho, enfim, eles fizeram a versão também. Mas acho que pra gente finalizar essa primeira parte da nossa discussão sobre a franquia Godzilla, vale a pena a gente mencionar que tá ali, né, próximo a nova A Era Milênio vai começar em 99, mas antes da Era Milênio, a gente tem em 98 uma tentativa de era americana nos cinemas. A gente falou muito da franquia japonesa, né? Mas os Estados Unidos também tem as suas franquias, tentativas de franquia. Em 98, a gente teve o lançamento de Godzilla nos Estados Unidos, que é dirigido pelo Roland Emmerich, que é um cara do cinema Catástrofe, que a gente comentou aqui já, que é um diretor de Independence Day, diretor de outros filmes, desses filmes de evento Catástrofe, e ele pegou o Godzilla pra criar o filme dele. E ele é um fracasso total, né? Infelizmente. É, infelizmente. Não, e é um projeto que a TriStar Pictures já tava trazendo desde 1992. E olha que eles tinham ideia de fazer uma trilogia disso. Exato, daí. Exato, tinham 3 filmes com roteiro escrito, que já eram pra ser gravados, mas o filme foi tão mal de bilheteria e de crítica. E até hoje ele é tão motivo de chacota que não tem nem intenção de continuar ou de ver a luz do dia esses filmes. Esses filmes são muito ruins mesmo, né? O Godzilla primeiro, ele é completamente diferente do Godzilla que a gente acompanha, que sempre acompanhou, que tá no imaginário dos japoneses ou no imaginário da cultura pop, né? Ele é uma iguana mutante, de fato, exposta à radiação. Exatamente. Pra começar a ver que ideia é essa, cara? O cara, os caras, quando eles começaram a fazer o filme, a primeira coisa que o cara falou, não, a gente tem que deixar ele mais, um ser mais rápido. Então, essa é a configuração que, quando ele falou pro cara que fez a composição do bicho, assim, dessa versão, ele falou assim, ó, eu recebi só falando falando assim, ó, tem que ser um monstro, mas ele tem que ser uma aparência mais rápida e tal. Puta, aí eles fizeram aquela iguana, velho. É, o Roland Emmerich lá e o Jim Danvlin, quando eles assumiram o roteiro, eles deixaram bem claro exatamente o que vocês estão falando. Eles, ó, beleza, a gente assume, só que a gente quer ter direito total de fazer da nossa forma. Aí a TriStar falou, não, beleza, pode fazer. E exatamente, isso que vocês estão mencionando. Primeira coisa que o Danvlin lá falou é que pra ele, o Godzilla japonês, o clássico, ou o Heisei, que seja, não fazia sentido, era bizarro, era ilógico, não tinha coerência nenhuma. E pra ele, o Godzilla deveria ter uma coisa mais animalesca, deveria ter mais habilidades, entre aspas, mais reais, né? De animais reais, agilidade, inteligência, poder cavar, não sei que porra que ele tinha que fazer o Godzilla com a cara aleatório. Mas ele se preocupou mais com isso. Gostar de peixe. Então, gostar de peixe. Então eles quiseram trazer mais pra realidade aleatória da cabeça deles. Gostar de peixe, velho. O Godzilla da Era Heisei comia usina nuclear, caralho. Exatamente. Pra vocês verem. Gostar de peixe é foda. Antes deles assumirem o projeto, tava tendo. Iguana come peixe? Não, desculpe, só uma pergunta biológica. Iguana come peixe? Eu vou precisar isso na internet. Pode determinar seu raciocínio. Ou peixe, ou ela fica na pedra, comendo a pedra, mas deve comer. Come, acho que come sim. Antes deles assumirem o roteiro e fazer essa merda aí, né? Não sei se seria melhor ou pior. O John DeBont também tinha um roteiro, tinha uma ideia original ali pro Godzilla. E no projeto dele, o Godzilla ia ser uma criatura artificial criada por Atlantes que ia lutar pra defender a Terra contra um monstro alienígena que mudaria de forma. Olha só, será que essa é melhor ou pior? Infelizmente, e os efeitos especiais ficaram muito datados. Hoje em dia a gente assiste, cara, acha ridículo, é muito feio. É, o cara tinha uma ideia muito mais Jurassic Park, né? De criar aqueles filhotes de Godzilla e tentar repassar cenas, sei lá, dos Velociraptors ou qualquer coisa que tinha no imaginário das pessoas, dos dinossauros, e acabou desconfigurando totalmente a franquia japonesa. E tudo bem você mudar, né? Mas acabou ficando algo ruim, de fato. Mesmo com... E tinha um elenco bom, né? Matthew Broderick, tinha o... Jean Reno. Enfim, infelizmente foi um fracasso. Então é uma franquia que não foi pra frente no cinema americano nesse momento, né? Em 98. Bem, vamos parar por aqui, né? A gente vai começar a Era Milênio, mas isso vai ficar pra segunda parte do podcast. Nessa a gente comentou bastante dessas duas primeiras eras, Era Showa, Era Heisei, desse filme de 98 que ia criar uma trilogia e não foi pra frente. Ainda bem que não foi, mas vamos terminar por aqui. Agora vocês vão ficar com os recados finais do Nerd Patriarca. E querido ouvinte, ajude o nosso podcast a crescer, responda a pesquisa Nerd Patriarca. Ivaldo, como a gente responde a pesquisa Nerd Patriarca? Preenchendo o nosso formulário de questões místicas sobre os podcasts gravados, dentre outras coisas que vão ajudar muito se vocês responderem. Tem o link no post, tem o post no site, né? Então tá fácil de achar a pesquisa, participa, responde, ouvinte. Querido ouvinte, porque você vai ajudar muito a gente a crescer, a gente quer saber o seu gosto, o que você gosta de escutar aqui, as besteiras que você gosta que a gente fale. E é muito importante pra gente continuar crescendo e melhorando o nosso conteúdo, certo? Certo. É isso aí, galera. Escutem os recados finais e a gente volta no próximo episódio. Valeu! Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja.